procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro. No ruim faz a fezinha, que é tudo por dinheiro. Solto na Babilônia, lá procura paz. Perder o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia. Entrou no conto do canalha que fazia acontecer. Agora é artista, não se mistura com a plebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. E a Tim Botafogo, apartamento Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis. É um saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap. O MC que é partideiro, o bumbo que vira esquete. É meu som, que mostra muito bem o que eu sou. Onde cresci, onde ando, onde fica, onde vou. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Bicho tá pegando, a chave esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, velocidade é essa. Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente. Não se bucha de ninguém, fica do lado do bem. Atitude, amor e respeito também. Eu vou no samba, é gente fã. A diferença é clara, a gente fuma e eles fama. Proteja a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto. E eu tô junto, e junto carrego o meu orgulho. Suburbano convicto, sem meu lugar no mundo. Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é. Tipo eu e minha preta, só no rolê. ¿Cuál es el ritmo perfecto? ¿Dónde está? No sé. ¿Ça existe un beat parfait? C'est vrai? ¿Ça existe? D'accord. Could this be the perfect beat? El ritmo perfecto. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Da batida perfeita.